de Deus, glória ao Pai, Jesus Cristo, aleluia, amém. Mãe do Filho de Deus, glória ao Pai, Jesus Cristo, aleluia, amém. Mãe do Filho de Deus, glória ao Pai, Jesus Cristo, aleluia, amém. Mãe do Filho de Deus, glória ao Pai, Jesus Cristo, aleluia, amém. A nossa rainha do lar é a que lhe devo respeito. Sempre esteve comigo em todos os momentos. Tratou-me com carinho desde a gestação ao nascimento. Criação soberana, quando eu era criança, criou-me esperança. Um homem digno de ser mamá, responsa de ver. Atitude, proceder, ô negra velha mulher. Quem me amamentou, aí mano, carinho de mãe. Não tem preço no jardim da infância, me levou todos os dias. Bons e velhos tempos, que não voltam mais. Salve, salve, senhora mulher que nunca desamparou. Em suas ideias, chamadas de atenção, maldade no ar, experiência de vida, em conselhos que não existe ironia. Mamacita, base de toda a família. O que seria essa senhora na minha vida? Nos momentos tristes e felizes da vida, com certeza mentalmente e fisicamente, a pessoa, a senhora, minha mãe, sempre esteve comigo. Em toda a minha vida conheci várias mulheres, mas nenhuma delas igualava sua cumplicidade. Amor, dedicação da criação de um filho. Nas reuniões da escola recebia notícia que eu era um garoto peralta, levado, mente sadia. Mas ela sabia que maldade não tinha, só rebeldia. Criou-me com a mais perfeita índole que um homem possa ter. Amor, caráter e dignidade. Um negro de preto, digno de ser filho de tal senhora mulher com tanta moral. Mãe do Filho de Deus, glória ao Pai, Jesus Cristo, aleluia, amém. Mãe do Filho de Deus, glória ao Pai, Jesus Cristo, aleluia, amém. Mãe do Filho de Deus, glória ao Pai, Jesus Cristo, aleluia, amém. Mãe do Filho de Deus, glória ao Pai, Jesus Cristo, aleluia, amém. Aprendi desde cedo o real valor. A mulher que te acolhe na alegria e na dor. A mais pura grandeza, a beleza na terra vai prevalecer, vou te dizer. Amor de mãe é pra sempre. Escrava do trabalho, sempre fez por onde não faltar. Que Deus abençoe essa grande guerreira. O tempo passa no semblante, o cansaço. O reconhecimento é muito mais que um abraço. É sempre tá lado a lado, progredir pra poder retribuir sem se lamentar. É orgulho de vida diante tantos problemas. De cabeça erguida, sobre enfrentar. Sem ter um lar, um lugar pra morar. O sonho de levar uma vida digna. O caminho que a senhora traçou foi sofrido. Sempre batalhou, não se cansou. Os filhos criou, toma valor. Está viva é muito mais que a conquista. Seu sorriso é minha alegria. Vai pra sempre ser minha rainha. Meu coração é seu lar. Fé em Deus, pois não vou te abandonar. Minha felicidade é ver a senhora, a pampa numa goma de responsa. Feliz com a sua família, a sua bênção, Dona Maria. Mãe do Filho de Deus, glória ao Pai, Jesus Cristo, aleluia, amém. Mãe do Filho de Deus, glória ao Pai, Jesus Cristo, aleluia, amém. Mãe do Filho de Deus, glória ao Pai, Jesus Cristo, aleluia, amém. Mãe do Filho de Deus, glória ao Pai, Jesus Cristo, aleluia, amém. Voltando ao passado, nós sendo injustiçados, sem casa, sem rumo, tipo um vagabundo. É nessa hora que acredito na minha fé, unir família e permanecer de pé. São vários fatos, marcaram nossas vidas. Sofremos um pouco, cicatrizamos a ferida. Navegamos no oceano até umas horas. Nordestino, pouca gente gosta. Vidas marcadas pelos obstáculos, e conseguimos sobreviver no anonimato. Vitória adquirida, és minha mãe querida. O filme da minha vida, filho de Maria. Injustiçado por Judas traidor. Trocou cabeça com um beijo no rosto do Senhor. Falou só de mãe, não espere isso de mim. Estamos juntos no começo até o fim. Me dá um nó na garganta, me enche de alegria. Criança de rua hoje tem moradia. Um bom coração a livrou do mundão.